Eu, felizmente, também, nunca, como nunca vivi de imagem, a minha preocupação será transversal a todos, quer aos que vêm de fora, quer aos que cá moram, e por isso penso que não será por ter havido aquele evento, ou possam haver outros, que nós vamos deixar de ser mais ou menos responsáveis. Até para lhe dizer que, logo na circunstância imediata, a um dos atos que houve aqui em termos lúdicos, da própria Semana do Caloiro, fiz questão de contactar o seu comandante dos bombeiros para que pudéssemos proceder a uma melhor limpeza dos atos que foram levados a efeito, e até porque eu também presenciei e tive essa preocupação juntamente com o próprio encarregado dos serviços externos para minorizarmos possíveis dejetos e detritos que são normais neste tipo de eventos, e tivemos uma brigada atrás deles nesse espaço temporal.